Sabe o que eu digo a vocês? Começo a me sentir melhor agora que somos três. Quatro. Epa! Quem falou? Quem está aí? Quem é? Estou aqui. Estou aqui na árvore. Eu sou uma gatinha. Ai, socorro! Calma, cachorro! Cachorro, peraí! Sim, senhor. E não faça mais isso, entendeu? Sim, sim, sim, senhor jumento. Primeira lição do dia. O melhor amigo do bicho é o bicho. E você, gata? Desce da árvore. Miau, depende do programa. Nós vamos à cidade, vamos fazer um conjunto. Você também sabe cantar? Ah, sim. Infelizmente. Infelizmente. Por que fazer um som não foi nada joia pra mim? Perdão, como disse? Cantar uma música me custou muitíssimo. Miau. Ah, conta. Me aliciaram, me acostumaram. O meu mundo era o apartamento, detê, fumo, almofada e prato. Todo dia filé mignon, ou mesmo um bom filé de gato. Me diziam todo momento, fique em casa, não tome vento. Mas é duro ficar na sua quando é luz da lua. Tantos gatos pela rua, toda noite vão cantando assim. Nós gatos já nascemos pobres, porém já nascemos vivos. Portaria, sem filé, sem almofada, por causa da cantoria. Mas agora o meu dia a dia é no meio da gataria, pela rua virando lata, eu sou.